O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Fiquei louco de amor por você. Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Chegou, chegou. Tentei ligar, o telefone ocupado. Tentei falar, não consegui dar um recado. DJ Josias. Do Chile aqui na Vila de Americana, meu irmão. Não admitem o nosso amor. Vamos lá! Vem ficar comigo. Amor, eu e você, vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você, vamos ficar juntos. Mas vem ficar comigo. Meu amigo Falcão, já atravessando essa fronteira com a gente. Um abraço no você, Falcão. Aí, Guitão! Bora vir! Comitiva aí do cavalo branco, aí com a gente derramando. Um abraço do Jorginhas. Tentei falar, não consegui dar o recado. Telepatia, sim. Tirei certeiro pelo calor. Porque meus pais também não admitem o nosso amor. Telepatia, sim. Tirei certeiro pelo calor. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. E a comitiva Carrocha Fé chegando junto com a gente. Alô, Cris! Um abraço pra você! Eu passei no Nil Saldi! Alô, Nil! Yeah! Comitiva aí, da nossa Água Jucá, meu irmão. Meu parceiro Negão, o homem da Água Jucá aí com a gente. Abraço, Negão! Dona da Noite. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Cheiro Nito, qual é a tua, meu irmão? Alô, Nito! Baby, baby, só lembrança. E aí, conterrâneo? Na época, meu irmão, sequência é essa. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal. Barraca do Diel, meu irmão. Na verdade, o curral do Diel. Entrou na onda do McBride também, né, Diel? Agora te desejo. Um abraço pra você, meu irmão. E a Lona dos Caramelos por ali. Você merece ser feliz com outro alguém. Bora, Robi, bora, Robi, qual é a tua? Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Camila Show! E aí, Camila Show! Não pode ser você. A comitiva aí do Cavalo Branco, muito cavalo aí! Um abraço com muito carinho do José Joaquim e vocês aí, meu irmão! Bora, Nil! E aí, Nil Grandão! Meu parceiro Daniel, grande Daniel, tá aí com a gente, seu compadre! Tá te esperando, cadê aí o Daniel? Cadê você? Cadê você? Baby, baby, a gente terminou. E agora o que... Amigo Patrick Teixeira e a doutora Karen, Jorge e também o Carioca, isso aí com a gente. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal. Pálvora Falcão. O coração é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com... Aí, dona comitiva lá do bar do Pichu, o Vitório, Felipe, Isabelês, Márcio, a Neji, e também a grande Isabel e a Tassinha, daí com a gente. Alô, amiga, assessor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva. Cheiro bom aí do bagulho doido aí com a gente. Aí do bagulho doido. Evaporando tudo aí, pô. Oh. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. A luxuosa. Chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Aí o nenê, e aí nenê? Não me diga não, meu amor vem pra mim. Pode, recolhe, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor vem pra mim. Pode, recolhe, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Minha comitiva que é Rocha Festa aí, meu irmão. A campeã das fronteiras. No comando dela, da Cris. Bora, Cris! Alô, Vila de Americana! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. A dona da noite chegou. Esse corpo lindo, eu chego mais ou alguém. Vem, chega mais perto, meu Amigo Tiaguinho da Pratinha. E também um grande bom legal, Vitinho. E a primeira dama aí com a gente, alô Jessica! Trabalhando no apoio total da nossa NBET 91, o maior site de aposta em todo o Brasil, em todo o estado do Pará. NBET 91 e também o nosso Sushi Benjamin. Ai meu Deus do céu, vamos lá! Nas areias do teu mar, escrevi esta canção. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Parceiro Juninho, mil grau. Dá valor, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Ô, Darilho. Vou te buscar. Vou viver a vida inteira. A Jamaica brasileira. Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras. É de amor, praia, sol, calor, mulher e paixão. Oh, oh, oh. Na flor do Nordeste, azul, doce, maranhão. Oh, oh, oh. Você já ouviu falar nesta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. Ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, danina de igual, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes, era uma tentação. Chocando com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que lhe der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo pacudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Bora, Benito! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Solidão, oh meu amor, veja pra quem dá seu coração, oh meu amor, não pense que eu estou na solidão. Lúcio CDs, gravando tudo. Gente, nosso domingo na Via Show, o aniversário do cacheteiro, o aniversário do Hélio Branginha, o domingão na Via Show. Você já ouviu falar nesta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um amigo Dieguinho. Ele é a primeiríssima dama, Thaís. Já curtiu na carroça, obrigado. Às vezes é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Solidão, oh meu amor, veja pra quem dá seu coração, oh meu amor, não pense que eu estou na solidão. espetáculo agora é da dona da noite. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E por quê? O meu amor. Dá meu carinho pra. Paixão de Felipe Alves. O Léo, Aninha. O meu carinho. Alcilene e Avaldo. Vem com a gente. Vou dar todinho pra ela. Parabéns. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor. Você no chão, de aí chegando junto, hein, Nil? Um abraço pra você, meu irmão. Aqui curtindo a nossa dona da noite. Alô, Ninho! Representando a nossa Ouro Branco aí! Alô, Ninho! Só pra ela. E aí? É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A carroça da saudade. Janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Olha o gogobó. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Aqui. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa carroça da saudade. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pau. Olha só, família Melo, família considerada. Se você aqui na Vila de Americanas, olha aí com a gente. Obrigado, já arrebentando tudo, papai. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pau do amor. Com o pau do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante vem do prateado, negão. Bastante, vai levar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Americano, já ficamos aqui, jeitinho. Já ficando do jeito que os sozinhos gostam. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Lúcio Campos. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Boraninho, Boraninho! Fica sintonizado, totalmente ligado. Lítio Bela! No seu coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Vai, cavalo branco, pra cima, quero ver. Essa vai sapecar, irmão. Esse CD vai sapecar o Nilson. Vamos, Nil! Yeah! essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Olha só, mulher Falcão, meu irmão. Muita pólvora aí, hein? Vai, Falcão! Vai, Falcão! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Show, meu irmão. A Camila show da balona, show. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Meu parceiro Nil Grandão aqui com a gente, alô Nil. Um abraço pra você. Bora, Curral do Dião. E aí, Curral? Meu amor, venha pra cá. De bombagem, não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, Fábio José, abraço com muito carinho. Todos os nossos amigos aí da Água Jucá, meu irmão. A melhor água mineral do estado do Pará, Água Jucá. E a comitiva do Ouro Branco, aqui com a gente. O Lucas Neves e também a Priscila, Priscila Monteiro e o Goi e também a Adriana, a Beatriz Abidon tá ali com a gente e o parceiro Nido Benedon. Alô Nido, sabe que eu quero ver essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. Vamos lá, vamos lá! Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero fazer um shake pô, meu irmão. Pra lá e pra cá e no bagulho do não shake. Seu amor eu vou ficar, mas não. Para Mateus. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Imagina o Joca, o Joca Ponte e também o grande Valmor aí com a gente. Um abraço pra você aí do CGB. Um abraço. Não pare de dançar, você está curtindo, eu não quero mais. E o som de... Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender. Afasta e só aumenta a dor de um coração que sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero que saibas que eu te não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa... Meu parceiro Peleleu! E aí, Peleleu? Olha em você, meu irmão! Quero te amar, vamos lá. Conforta essa emoção. Vai, vai, vai! Thank you.

Show do Ciro, aqui na Vila de Americano. Mais uma do nosso parceiro, Paulinho Cerveja. Alô, Paulinho! Muitas alegrias. Vamos lá! Comitiva, carroça é festa. Só contigo danço testa com testa. Comitiva, carroça é festa. Só contigo danço testa com testa. DJ Júnior Show e Banda Bregão. Aqui pra curtir, pra dançar, pra beber, pra se divertir. Hoje no Peixão do Ciro, meu irmão. Um feliz Ciro a todos. Olha a dona da noite na Vila de Americana. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Nossa saudade, Josias. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem. Meu amiga Jorge Motoqueira, o nosso parceiro Miguel Chechou daqui. E diz que isso tudo é tão lindo. E a saudade que lembra um filme tão antigo. Olha o som de... E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Tô passando Falcão, homem dos Silvas. Aqui com a gente justamente, uma mulher Falcão. Hoje detonando, meu irmão. Hoje derramando muita pólvora. Ei, Falcão! Taca a pólvora, Falcão dos Silva! DJ Josias, vem me ensinar como se amar. Meu amigo Coxinha, e também o Rompe, e o Motona Brandão, aí com a gente. Aí, Brandão! Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Agora, sua saudade tem um novo visual. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo. Recordar, como é que é? Amor e loucura, amor, amor. Vamos lá! Sinto Já já tem o Hélio de Pranchinha. Tem um show do máximo aí, já já. Nossa peça hoje aqui, meu irmão. Olha o show. Um sentimento acesso, meu amor. Quero você. O parceiro Ian também, o carioca. Aqui com a gente, obrigado. Pois me queima ardentemente. Um sentimento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo. Que vou fazer se depois o sonho se transformar? A dona da noite chegou. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda. Estamos aqui, Vila de Americano. Olha só o coração. Aqui no Bosquinho, aqui no Bosquinho, Bosquinho, Bosquinho. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra... A gente daqui a pouquinho acontece o fechão de aniversário do Hélio de Franjinha. O xerém do caceteiro vai acontecer na Via Show daqui a pouquinho. O nosso domingão. Sorteio de bicicleta e cesta básica. Vai baixar uma loucura. Medo de amar. Dinheiro. Mas tenho da solidão. Gravação do DVD. Oh, pelo amor de Deus. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. E aí? Tudo é loucura. Tudo a comitiva Carroça é festa invadindo mais uma vez. É choque. Cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. É deixando a direção do evento, então chega rapidinho, rapidinho. Eu não tenho medo de amar. Amiga Bianca, esposa aí do John, tá no seu aniversário hoje, né, Bianca? Deixa pra você, minha irmã. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Raine de Josias! Está enfurecido. Temos CDs aí do Toninho. Já prontinho, não, CDs. A mão do maluquinho. E aí, Vila de Americano. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas ao mesmo. Amigo Bruno, um abraço no você, Bruno. O trabalho não rende. Se aborrece, até já perde um sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar para mudar a situação. Jogamos o mal, cantemos uma canção. Eu sou a... Deixa um seu leite, não chega na portaria, seu leite. Chega aí. Tranquila do mundo. Por isso sou assim. Ei, babu. Por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Aí, nosso parceiro Capilé. E também a esposa, a Laura Silene, aí do Bado Belo, meu irmão. Aí com a gente, obrigado. Um abraço pra você. Meu parceiro Espetor Carlinho. Fala, meu Espetor. Um abraço pra você, Espetor Carlinho. Vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso, se machuca. Cadê a joia? É parceiro Jailson. E a madrinha Andréia, aí com a gente. Fala com a Mitiba aí da Elo. Um abraço pra você. Vamos lá. Só pra recordar. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Olha o Marcão. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Família Mello aí com a gente, obrigado. Aí pensa aqui. Cheiro Bolacha, o rei do lá do Caraparu, e também o grande Xixi. Alô Xixi, aí é do peixe, aí é do peixe frito, aí vem com a gente, aí Xixi. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você. É o parceiro Dedéu, e também o grande charqueiro, e a mamãe. Alô, Grãozinho! Grãozinho da Baixada! Vamos lá! E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Já! E os meus rumos são de solidão. saudade pra você aqui. Saudade. Preciso urgente encontrar outro alguém tão sincero como eu. Ei, parceiro Pupunha, Pupunha Saúde e a galera de Santa Terezinha aí com a gente, obrigado. Te achar americano. Ando, parece um furacão, vagando sem rumo pelo ar. A Luxuosa. Em razão da nossa separação, e tentei em vão evitar. Aí troca a mentira na segunda. Quem a segunda vez, né? Se estiver por aí procurando um alguém, estou deixando da direção do evento, gente, por gentileza. Dá um chega aqui, só para esclarecer uma situação. Vamos lá! Luxuosa de luxo. Um abraço pra você. Vagando. Vamos lá. Sem rumo pelo ar. Parceiro Daniel. Cadê você? Nossa separação. E tentei em vão evitar. Vamos lá. Quem tão só estiver por aí você, ó, na comitiva, aí da Água Jucá, aqui com a gente, obrigado! E aí, negão? Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer, e agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar, o meu quero esse amor te entregar. A comitiva aí do bar do Pit 1. Aí com a gente, obrigado. Um abraço na você. Olha o gostinho de guitarra, meu irmão. Olha o espetáculo. E aí, Jajá? Me dá seu veneno, seu corpo moreno. Vem, me vira a cabeça até que amanhã. Tá parceiro Júnior Galeno. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Alô, Júnior. Parceiro Charqueiro. O charqueiro da Baixada. Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. A Luxuosa. Dona da Noite. O espetáculo agora é da Dona da Noite. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer, e agora que eu te encontrei, te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Olha, Luciano de Luxo. Aí, minha comitiva Carroça Fest invadindo. Um abraço. Tá sendo o Falcão, homem da pólvora. Aqui com a gente, aí, Falcão. Um abraço pra você. Vamos lá. Me dá seu veneno, seu corpo moreno vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Gravelhão Daniel, cadê você? Que o compadre tá te esperando, muito invocado. Vamos lá, vamos lá. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. Eu vou ser o Paulinho Gaiato. Aí do Pop, junto aí com a galera do Cavalo Branco. Um abraço pra você. Alô, Chico Araújo. Fora desse céu cinzento, eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecido. E te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria você. Daqui a pouquinho o patrão Poncho aí da Ouro Branco, o nosso grande parceiro Ercílio, já já lhe chega. O homem da Ouro Branco. Alguma coisa sonhada. Vamos lá. Eu não troco esse desejo. Manel, doce na portaria, Manel. Meu amigo Marcão. Alô, Marcão. Vamos comitiva aí da Odipá. Equipe Odipá, sempre do ladinho da nossa Luciosa. Obrigado. A patroa, minha madrinha, Andréia. Juntamente com o Jailson. Olha o diretor. Cadê o Mudinho, diretor? Juninho Mil Grau. Agora que eu não tenho medo, a solidão. Dona da Noite. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Agora. Procurando meu sorriso em sua história. Sua história. Eu... Da Pólvora Falcão dos Silva. Naquela noite. Me deixou, foi embora. Bora, shake, pô! Já de coração. Já já tem o Hélio do Branjinha. Já já tem o Cacheteiro, né? Tanta dor. Alô, Vila de Americana. Provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão. foi embora. Você me invadiu. E o parceiro Henrique Sound. Alô, Henrique. E toda a sua comitiva aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Vamos lá. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. Eu sou uma chama viva, tente o teu calor. Lanchonete da Branca já apaixonando aí, meu irmão. O teu soba, batapá, tacacá, arroz com galinha. E o maestro amassou molar, viu? Alô, Branca! Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Haja coração pra suportar. Tanta dor provocada por paixão por você. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. A gente vai detonando, papai. Vila de Americano, sucesso total. A dona da noite chegou. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite.